Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Saldanha e esse é o Radiola Torresmo. Para você que está na fila do banco, para você que está aí no trânsito, esse é o nosso programa onde a gente conversa sobre música e toca música para você ouvir. E hoje, direto de Brasília, eu tô aí com o rei da dança, com o melhor defensive end mineiro que o Brasília V8 já teve, Luiz Vitorino, o Magal. Fala, galera. Magal aqui, diretamente de Brasília. E só vou dizer uma coisa. Hágale papito, dá-me sim parar. É isso aí, como você já deve estar adivinhando, então o programa de hoje a gente vai falar um pouco de reggaeton. Vamos falar do ritmo latino que faz a balada da galera no resto do continente. E vamos já começar com música, a gente começa com os princípios do reggaeton. Vamos com El General com Tupumpum e Gringo El Original com a participação do El Gran Tito com Meneia Pra Arriba. A gente volta daqui a pouquinho. Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar y nadie lo puede parar. Soy llora. Porque llegó el general. Tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van matar pues tu pum pum no me puede matar. Ay mamacita porque soy un general, digo que jala pa adelante, digo jala pa atrás. Tu pum pum digo se va a estirar, digo todos los hombres lo van a corretear. Boom, como una bruja lo tendrás que castigar. Tu pum pum, mami mami no me van matar. Mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van matar pues. Conozco chicas que le gustan firmar, viene para el baile, se ya no quiere bailar. Con mis amigos si no lleva un collar, él no maneja ningún onda a cara. Y la cerveza no le puede comprar, digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar. Porque del baile no la puede sacar, y a su casa no la puede llevar. En una esquina se empiezan a meñar y de repente tú lo oyes gritar. Mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata. Digo que alza la mano si te gusta el chocolate, digo alza la mano si te gusta el chocolate, digo bate que bate el chocolate, digo bate que bate. Tú no vayas a parar, si no cogeré tu azúcar la pondré en sal. Izquierda y derecha yo te voy a noquear. Boom, tu pum pum no me podrán ganar porque que están peleando contra un general. Mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van mata. Yo soy bram bom, digo que malo y no me ganan, bravo y malo te digo y no me, por eso escuchan esa cosa que le van a pronosticar. Digo el pum pum, digo que tiene que pegar en Puerto Rico, digo tiene que llegar Santo Domingo, digo tiene que llegar en Jamaica, digo tiene que azotar Costa Rica y en Panamá. Toda mi gente si lo van a gozar. Tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van matar pues. Tu pum pum no me puede matar. Ay mamacita porque soy un general, digo que jala pa'lante, digo jala pa' atrás. Tu pum pum digo se va a estirar, digo todos los hombres lo van a corretear. Boom, como una bruja lo tendrá que castigar. Tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van mata tu pum pum, mami mami no me van mata. Digo que conozco chicas que le gustan firmar, viene para el baile se ya no quiere bailar. Con mis amigos si no llevan collar, él no maneja ningún onda a cara. Y la cerveza no le puede comprar, digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar. Porque del baile no no la pueden sacar. Y a su casa no la pueden llevar. So en una esquina se ponen a meñar. Y de repente yo lo oigo gritar. Mami, mami, no me van a matar tu pum pum. Mami, mami, no me van a matar tu pum pum. Mami, mami, no me van a matar. Yo soy Bram. Bon, digo que malo y no me ganan. Chuleta gringo otra vez pa' poner toda baila y meña y goza. Pensar que yo me siento en cualquier ritmo. Y te mami porque tú te ves bien buena. Man, hoy está nueva. Voltando, Radiola Torresmo, e a gente acabou de ouvir aí El General com Tu Pum Pum e Gringo El Original com El Gran Tito com Meneia para Arriba. E aí, Magal, conhecia já essas músicas? É, poxa, acho que essa do El General tocou pra caramba no Brasil, né? Cara, quem não conhecia do El General na versão original, conheceu a versão do Bonde do Tigrão, né? Uhum. O Tchutchuca, Treme Treme o Bumbum é basicamente El General, né? E é engraçado que a gente pensa, quando a gente pensa no reggaeton, a gente geralmente já pensa em Porto Rico, porque o ritmo ficou mais famoso lá. Só que tanto o El General quanto o Gringo, eles são do Panamá. Na verdade, eu descobri isso na pesquisa desse programa, que o reggaeton então nasceu no Panamá. Pois é, eu te confesso que eu também descobri isso na pesquisa sobre o programa, mas eu tinha a impressão de que na República Dominicana era mais forte, porque principalmente o reggaeton aí a partir de Daddy Yankee, Don Omar, que é o que eu comecei a ouvir, tinha muito essa referência à República Dominicana, a ser o reggaeton da República Dominicana ser um reggaeton de raiz. Então eu assimilei essa ideia e sempre achei, quando eu comecei a ler que foi no Panamá, eu falei assim, ué, não acredito. Então até já cometi a heresia de estive no Panamá e não sabia que estava na origem do reggaeton. Não pagou a homenagem. Pois é. O reggaeton, na verdade, ele vai começar e eles falam que a origem do reggaeton é o reggae, mas na verdade é mais o ragamuffin, né? Eu lembro, pô, é o Chaba Hanks. Exatamente. Se cantasse em espanhol, se o Chaba Hanks cantasse em espanhol, era reggaeton. Não, e essa música do Gringo, ela é total Chaba Hanks, assim. Até se alguém me dissesse que era ele fazendo uma versão do Chaba Hanks, de alguma música dele, eu acreditaria. A ideia é que eles falam que o reggaeton, o nome é tipo seria, se fosse no Brasil, um reggaezão. É. Porque eles falam que é o reggae, que o aumentativo vira reggaeton. É, exatamente. E uma coisa que é engraçada e que tem, eu acho que talvez desde o início, não sei se nesse início aí tem, mas mais pro reggaeton mais recente tem, que ele é, em muitos países aí da América Latina, aquele ritmo marginalizado que as pessoas gostam de dizer que não ouvem, mais ou menos igual o funk aqui no Brasil. Só que quando toca, aí todo mundo dança, todo mundo curte, todo mundo se amarra. Então é meio que esse paralelo do reggaeton. Eu lembro que até o pessoal tinha umas camisas assim, não ao reggaeton, sabe? Um negócio igual tinha aqui na época aí do Mirk, um tempo mais antigo aí, que o pessoal tinha negócio de contra-funk, abaixo-funk, abaixo-pagode, esse tipo de coisa, né? É aí que se criou o pago-funk pra unir todas as tribos. Exatamente, alô Humberto. E o reggaeton, como é que a gente pode falar? O que são as características do reggaeton? Então, cara, eu tava pensando nisso quando a gente tava pensando aí sobre a pauta, porque eu comecei a pensar muitas músicas e aí de repente eu parava e falava assim, não, isso não é reggaeton, isso é bachata. Ou então, não, isso aqui não é bem reggaeton, porque muitos cantores de reggaeton começaram a fazer algumas coisas mais hip hop em espanhol do que necessariamente reggaeton. Uhum. Então, pra mim, reggaeton, eu posso até estar errado, mas pra mim, o que marca é essa batida bem próxima aí da música do Gringo, mas que vai ter muito nas músicas do próximo bloco, que eu acho que já tem aquela batida característica do reggaeton, né, de fazer um negócio meio tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Acho que essa levada... Sim, ele tem um ritmo que você reconhece direto. E tem que também ter, eu acho que o reggaeton, ele, por mais que ele tenha um vocal cantado, ele é igual hip hop mesmo. É. Tipo, ele é o cantado que em algum momento ele vai ser falado. É, e a temática é muito semelhante também, né? Sim, o reggaeton, a gente vai ver que tem reggaeton pra tudo quanto é jeito. A gente tem um bloco aqui. Não, deixa pra frente, a gente vai comentar mais. Então, já que você já adiantou, vamos ouvir então nesse bloco dois que são os primórdios do reggaeton de Porto Rico. A gente vai ouvir Bico C com Bomba Pra Fincar e depois Big Boy com Donde Están. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo. Desde el Caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar, Vanessa tiene bomba para brincar, Carmela tiene bomba para pegar y María tiene bomba para gozar. Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar, el agua de la Virgen del Manantial. Y así que Dios nos libre de todo mal, desde Puerto Rico hasta Nueva York, afinco con mi negra y así es mejor. América Latina, aquí estoy yo y te traigo mi marico del mal. Y yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los machos me digan oh, oh. Y yo quiero que todas mis gatitas me digan ah, ah. Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para fincar. Porque yo tengo bomba para brincar, Johanna tiene bomba para pegar y Yajaira tiene bomba para gozar, Marisa tiene bomba para fincar, Awilda tiene bomba para brincar, Zenaya tiene bomba para pegar y Damari tiene bomba para gozar. Y a mí que me gusta el sol, bailamos nuestro limbo con tu y calor, ya por la tardecita tengo un color y si quiere detenernos pues no señor, usted está hablando con el mandamás, así que no se agite y eche para atrás, cuando haga mi show te voy a invitar, tú y tus amistades van a masticar, uno para el volumen y otro para el bajo, y si no te gustó vete para el trabajo, aquí yo me amanezco con el relajo, si viene el policía con él me fajo. Puerto Rico tiene bomba para brincar, Venezuela tiene bomba para pegar, Colombia tiene bomba para gozar, Santo Domingo tiene bomba para fincar, España tiene bomba para brincar, México tiene bomba para pegar, Panamá tiene bomba para gozar. Y a mí que me gusta vestir, tengo mi ropa rasta para lucir, porque a los americanos quiero incluir y su sangre con la nuestra poder unir. Quiero un poco de salsa mezclado con calicho, que suenen esos cueros haciendo un hechizo. Oígame usted, eche pa' acá, zúmbate mamita que me llaman el dulce sexy sensual. Pregonando, acabando, me voy para el solar, afina la garganta que tenemos que entonar. Fígaro, fígaro. Escucha pa' allá, si te coge la sinfónica te va a despreciar. Por favor, apaguen la primera. Era bendito, oye. ¡Yara! 6 millones de formas para salir por el techo. Esto es una. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. ¿Dónde están? Algo vivo no va para atrás, y es furia de león, eso es lo que hay. Pa' todo aquel que se crea mi pai, soy fenomenal cuando me introduzco. Te saco por el techo, ¿entiendes? Macho, no considero tu metra ni cañón corto. Hablas demasiado, eres muy niño. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. Cierra ya tu boca que me tienes pa' como el vecino que vive al lado. Ahora está vivo yo, soy caripelao. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. Y si ellos quieren problemas, si quieren tirar, yo les diré algo, Big Boy no va para atrás. Y si ellos quieren problemas, si van a criticar, yo les diré algo, Big Boy no va para atrás. Mi lírica son fuego cuando salen de mi cañón. Yo soy de Puerto Rico, mira de corazón. Poderoso traigo a mi nación. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? como Rambo y fuerte como King Kong. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. Y el varón no lo podrán destruir. Y el varón no lo podrán despedir. Y el varón no le darán apagón. Y el varón no quitarán aliento. Y el varón respeto y consideración. Y el varón mucha admiración. B-Boy no va para atrás. Y si ellos quieren problemas y van a criticar, yo les diré algo. B-Boy no va para atrás. Yes, furia de león, eso es lo que hay. Pa' todo aquel que se crea mi pai. Soy fenomenal cuando me introduzco. Te saco por el techo, ¿entiendes? Macho, no considero tu metra ni cañón corto. Hablas demasiado, eres muy niño. ¿Dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. ¿Dónde están los que hablan de mí? Rádio Torresmo de volta, a gente acabou de ouvir Bico Si com Bomba para Brincar e depois Big Boy com Donde Stan. Como eu disse, essas aí são os primórdios do reggaeton de Porto Rico. A música do Bico Si, essa música é considerada o primeiro reggaeton de Porto Rico, é de 91. E você vê que ela já tem essa levada bem reggaeton, né? Essa batida que a gente comentou no outro bloco, ela já tá bem clara aí. E aqueles cortes também que ele faz, que são bem semelhantes ao rap, para poder fazer uma parte um pouco mais falada, né? Já ter uma estrutura. E assim, até pela questão da própria... Da época que a música foi feita, né? O nível de produção também que você tem em cima da música já é bem melhor, né? E você tava comentando que você já foi começar a ouvir com o Daddy Yankee, com os artistas mais recentes. Da onde que você conheceu o reggaeton? Cara, eu conheci porque quando eu tava no meio da faculdade, mais ou menos, eu fui fazer intercâmbio e eu fui pra Colômbia. E eu fiz... Tanto lugar, o pessoal vai pra estação de esqui, coisa, então tu foi pra Colômbia. Pois é, na verdade eu já, desde o início, eu já não queria ir pra um lugar assim muito comum. Não queria ir pros Estados Unidos, pra Europa. Não, é porque na verdade eu queria ter uma experiência diferente. Porque claro, os outros lugares... Eu já meio que sabia como é que era, eu escutava caso, né, de gente contando, eu queria um negócio meio diferente. E foi fantástico, assim, porque quando eu fui eu não falava nem espanhol, então para eu poder aprender o espanhol eu tive que realmente fazer uma imersão no melhor sentido da palavra. Então eu parei de escutar música brasileira, parei de escutar música em inglês, eu só vivia em espanhol. Então eu assistia novela, eu ouvia rádio em espanhol. O que era? Era Mujer con Aroma de Café? Cara, vi, e não só vi, como eu conheci a cidade onde filmaram essa novela. Onde que era isso? É uma cidade perto de Pereira, é uma cidade pequenininha, tem 5 mil habitantes. Mas eu fui lá e a cidade é famosa porque filmaram Café com Aroma de Mulher lá. É café com aroma de mulher ou mulher com aroma de café? Eu nunca sei. É mulher com aroma de café, é isso. É porque eu sou fã mais, assim, da Usurpadora, Maria do Bairro, meu naipe de novela mexicana é mais esse. A gente vai ter que fazer um programa de México também. Sem a menor dúvida. Mas então eu comecei a conhecer. E lá, uma coisa que eu achei muito bacana é que existe uma troca musical muito maior entre os países da América Latina, que eles fazem entre si, meio que deixando o Brasil de fora e o Brasil meio que se colocando de fora também. Então, aqui no Brasil, raramente você... ouve falar de uma música, de uma banda argentina, de uma banda chilena. Se você faz isso, você é até meio hipster, né? Sim. E na América Latina, como não. Somos. Na América Latina, pra todos os ritmos, o pessoal troca muito. Então lá eu ouvi banda de heavy metal em espanhol, tanto bandas argentinas, bandas colombianas. E aí o reggaeton, assim, era onipresente, né? Era, embalado, a impressão que eu tive, eu nunca fui pra Colômbia, mas eu já fui pro Chile, e que é a música de balada deles por excelência, sim, né? Que sim. É aquela coisa de pode até tocar outras coisas, mas em algum momento a noite vai descambar pro reggaeton. Sim, e toca, quando toca outras coisas, toca muita bachata. Que aí o pessoal dança mais junto, né? O reggaeton é aquela coisa... Qual é a diferença da bachata pro reggaeton? Cara, se você ouvir assim, você vai achar que é mais ou menos a mesma coisa. Mas quando você começa a escutar com um pouco mais de cuidado, você vê que é totalmente diferente. A bachata tem uma pegada mais romântica. Ela não é tanto assim essa batida pra dançar. Ele é um negócio mais pra dançar juntinho. Tem um jeito de dançar bachata, não é... Faz um dois pra lá, dois pra cá. Tem o passo clássico da bachata, que tem uma levantadinha de perna, que é fenomenal, assim. Aprendeu a dançar? Aprendi, claro. Eu falo que é o rei da dança, não é à toa, pô. E dancei muito. E, então o reggaeton era onipresente. E como eu tava querendo aprender espanhol, eu ouvia direto, né? O que inclusive deixou meu espanhol até meio boca suja, assim, porque algumas coisas eu aprendi, eu achava que eram do espanhol normal e era algum xingamento, né? Era um cachorro, era um tchutchuca, era uma coisa assim, né? Dime, papi. Muito chévere, muito chévere. Mas o... Então, o reggaeton, a gente acaba ficando fora dessa festa, né? Tipo, todos os vizinhos ouvem isso e a gente acaba ficando... Mas se bem que, mais ou menos, a gente até vai discutir isso um pouco mais no próximo bloco. E como a gente vai estar falando já do reggaeton mais estourado, do reggaeton que fez sucesso, essa é uma música que a gente vai tocar agora no próximo bloco, que fez sucesso até no Brasil. Que foi o Daddy Yankee com Gasolina. Gasolina foi trilha do Velozes e Furiosos, não foi? Eu acho que foi. Mas aqui no Brasil, pra variar, né? A gente fez alguma besteira. Ela ficou muito conhecida como a música da Vassourinha. Sim, eu lembro disso. E o pior que foi um pouco depois que eu voltei do intercâmbio e o pessoal falava dessa música da Vassourinha. E como eu tava muito com o espanhol na cabeça, era uma coisa que eu não aceitava. Eu falava, cara, ela fala claramente que é gasolina. Como que vocês estão confundindo? Então vamos lá, nesse bloco a gente ouve dois porto-riquenhos. Na verdade são três, né? Porque uma é a dupla. A gente vai ouvir Daddy Yankee com Gasolina e Alexis e Fido com Cinco Letras. Não sai daí. Cuentas a nadie. Te lo pido algo pendiente. el dúo sobrenatural. La A y la F, tú sabes. Entra al cuarto. Sube el volumen al radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao. Métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya. Você acabou de ouvir aí Daddy Yankee com Gasolina e Alexis Fido com 5 letras. Essa música, esse bloco foi você que escolheu, você que vai falar dele. Cara, então, eu acho Gasolina, não tem como não falar, assim. Falar de reggaeton e falar no Brasil, não falar de Gasolina, não tem jeito, porque se alguém já ouviu algum reggaeton, provavelmente foi Gasolina. Eu até ia perguntar uma coisa, porque talvez essa música seja o reggaeton mais famoso do mundo, mas o Pitbull chega quase lá, né? Cara, o Pitbull chega quase lá porque o Pitbull é o pau pra toda obra, né? Ele tem umas músicas que não são reggaeton porque tomaram café a mais. Porque... Não, e algumas músicas que ele tenta fazer mais pro reggaeton nem são tão conhecidas. Uhum. Porque ele acaba ficando mais conhecido porque ele sempre se junta com alguém, né? Sim, o Pitbull eu acho que é um artista que merece um programa só pra ele, sem cara. A menor dúvida. Fazer um especial Pitbull, que ele tem coisas fantásticas. Ele merece. E por falar em Pitbull, eu não sabia disso, o Alexis e Fido são conhecidos também como Los Pitbull. Aham. Uhum. Cara, tem cada... Isso é uma coisa que eu acho fantástica. Tem cada apelido que os grupos têm, cara. Tem Los Bandoleiros, Los Originales, Looney Tunes. Looney Tunes, sim. Tem também o outro apelido deles, são Los Reyes del Perreio. É. O que é perreio? É porque é da cachorrada. Vem de perro. Então, perrear é cachorrar, é tipo, ir pra rua curtir, entendeu? Não, e tem o passo do perreio, né, que é o passo de dança, que é meio que equivalente, que é, tipo, seria uma dança da bundinha aqui no Brasil, né? Aham, exatamente. Ou tem um nome em inglês também que o pessoal usa, qual que é? Ai, cara, vai ser... É tipo um twerk. É. Mas não é exatamente igual, mas é parecido. É uma coisa meio de mulher, assim, né, meio... E o perreio... Olha, mas eu só vi perreio com mulher só. Sim, ah, que isso, você tá por fora, perreio é geral. Não, agora eu vou ficar com essa imagem de você fazendo. Já perreei muito. E a gente tava comentando... Ah, não, você ia falar mais do Alex Cipido ainda? Sim, é porque eu acho que é importante ressaltar uma coisa que o reggaeton tem, que o hip hop já não tem tanto, que outros ritmos não tem tanto, que é o fato de terem duplas, assim, né? Porque se você pega o pessoal do hip hop, por exemplo, do pop, eles até podem se juntar, por exemplo, com o Pitbull, né? Pra fazer certas músicas, mas eles não fazem duplas, né? E no Brasil, a experiência que a gente tem de dupla é dupla sertaneja, né? Sim. E no reggaeton tem muita dupla, assim. É, tem o Isi Neander, que a gente nem colocou pra esse programa, mas que é uma dupla muito conhecida também. O próprio Alexis e Fido. Eu fiquei muito em dúvida de colocar uma música do Alexis e Fido ou do Isi Neander, mas essa do Alexis e Fido, essa música é muito boa, cara. Essas cinco letras, ela é muito fantástica. Não, e depois eles desfazem as duplas e os dois fazem carreira solo. Sim. Que é igual o Héctor e Tito, né? Sim. Que virou Héctor El Bambino. Héctor El Bambino, El Divino. E Tito El Jefe. Aham. Uh-huh. E tem o El Gigante também. Então, tem essa. Por isso que eu gostei, achei interessante botar essa parte aí do Alexis e Fido. Porque eles têm essa dupla e, na verdade, eu particularmente gosto até mais das coisas do Alexis e Fido em dupla do que solo. Uhum. E a gente até já começou a falar um pouco sobre isso no bloco anterior, mas por que não cola no Brasil? Cara, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, porque em termos... Pô, o ritmo é bom. Não, o ritmo é bom, é fácil, é bom de dançar. A produção é enorme, então tem pra todos os gostos. E assim, a língua... A gente ouve música em inglês, então não seria problema também. É, pois é. Não, e até... você tem uma facilidade até no sentido de... Eu acho que é muito mais difícil você trazer uma Beyoncé, você trazer uma Rihanna pro Brasil, do que você trazer um Daddy Yankee, por exemplo, entendeu? Uhum. Os caras estão aqui do lado. Não, é... Há um tempo atrás, deve ter uns 6 meses, teve show de uma banda que eu gosto muito, nem entrou no programa, que é o Caixa 13, e, pô, foi num lugar pequeno, não foi num... Pô, era pra ser... Imagina se fosse uma banda do tamanho do Caixa 13 americana, seria em estádio, seria uma coisa pra... Não, e se você pega, por exemplo, até pra quem vai conhecer, é difícil sem ter uma orientação, assim, porque se você for procurar, por exemplo, discografia do Daddy Yankee, cara, tem produção desde o início dos anos 2000 aí, entendeu? Então vai ser muito álbum, muita coisa pra você pegar, entendeu? E a gente fica aqui, às vezes, nessa mesmice, né, de fica uma repetição, uma coisa que não sai muito do lugar, não vem nada de diferente, e a gente tem toda essa riqueza aqui logo do lado, e a gente não aproveita, eu não sei porquê, isso não entra na minha cabeça. É uma coisa meio jeca que a gente tem, que os nossos vizinhos aqui não valem, a gente precisa pegar as paradas dos Estados Unidos, e porra, musicalmente falando, eu acho que aqui a gente tá muito mais bem servido do que lá. Mas muito mais, muito mais. E você imagina, por exemplo, que basicamente para cada ritmo que a gente gosta aqui, você tem alguém em espanhol fazendo, e quem disse que o cara não tá fazendo bem? Então, a gente fala de punk rock, de heavy metal, de hip hop, do que você quiser, cara, tem gente na América Latina fazendo e fazendo bem. Dá pra fazer um programa só de hip hop argentino, que seria foda, que tem muito artista maneiro. Então, assim, é uma coisa de preconceito. E a gente tem que tentar romper com isso de alguma maneira, e esse programa aqui acaba que é um jeito da gente tentar começar isso daí. É, apesar que a gente tem que... A gente vai falar disso mais pra frente, mas a gente tem também que louvar as tentativas de certas pessoas de trazer reggaeton pra cá. Sim, guarde. Então, pro próximo bloco, a gente vai até vai entrar numa outra parte do reggaeton, mas a gente vai ouvir então Master Boys com Lakemona e depois KG Sega com Tuijo. A gente volta daqui a pouquinho. Thank you. sencillo y lo corriente. Entre un montón de gente y estás tú. Una mirada tierna, sin ínfulas de reina, pues sabes que no tienes sangre azul. Y un poco más normal de lo normal. Humilde, cariñoso y entregado. Constante y luchador, y creo en el amor, aunque por mala suerte no ha llegado. Así eres tú. Rádio Aula Torresmo de volta. Então a gente acabou de ouvir aí Master Boys com Laquemona e Caja Cega com Tuijô. E a gente até comentou que o reggaeton tem uma semelhança um pouco com funk. A gente, nesse bloco, a gente deu uma passada, talvez, pelo proibidão do reggaeton. Sem dúvida, Master Boys é o clássico do proibidão. E eu, nesse caso, eu recomendo não só a música, mas recomendo fortemente o clipe também. E Master Boys, aqui a gente já tá pegando tanto o Master Boys é da Colômbia, né? Isso. E o Caja Cega é da Venezuela. É. Então a gente já tá pegando o da América do Sul, não só do Caribe ali, né? E o que é legal é que, até falando um pouco do que a gente discutiu no bloco passado, as pessoas não fazem distinção, entendeu? O pessoal gosta de reggaeton. Pode ser venezuelano, pode ser dominicano, colombiano. O pessoal gosta. A conexão que você tem, às vezes, é muito mais com o artista do que com a origem mesmo. E aí, pô, eu fui procurar sobre o Master Boys, que a gente tá falando que é proibidão. E é proibidão mesmo, porque a primeira notícia que apareceu pra mim era que o vocalista, o principal vocalista, que é o Michel Master Boys, foi preso na Argentina com 30 mil euros falsificados. Isso em 2015. Cara, o cara não é proibidão só de imagem, não. O cara é proibidão de verdade. Sim. E a gente acabou... esse programa ficou muita coisa de fora, tinha muita coisa maneira pra gente colocar. Você comentou aí... tinha o Caixa 13, o que mais? O Issy Neander, o Héctor El Bambino... Sim, clássicos. Até a gente não comentou do... Eu esqueci de falar isso quando a gente falou sobre como conhecer o reggaeton. Tem o GTA 4, uhum. Tinha aquelas rádios, tinha uma rádio de reggaeton que era o Dead Yankee que fazia, que tinha músicas muito maneiras e fazia um bom panorama. É o famoso San Juan Sounds. San Juan Sounds, exatamente. É muito, aliás, eu recomendo fortemente, assim, se você quer ter uma introdução bacana pra reggaeton, baixa o San Juan Sounds, porque tem umas 9 ou 10 músicas, mais ou menos. E, cara, é a nata do reggaeton, assim, eles escolheram muito bem. Não, e se você quiser conhecer mais também, você já sabe que o Radiola Torresmo sai de 15 em 15 dias, mas na semana que não sai o programa, você não fica sem música, porque a gente vai fazer uma listinha do Spotify com algumas músicas mais para vocês conhecerem e curtirem mais o reggaeton aí. E vamos agora pro nosso último bloco, a gente vai ouvir Aventura com Don Omar, com Eiaio, e depois Nick Jam com Hasta El Amanecer. Essa aventura, o ouvinte atento já vai conhecer essa música, né? Não só o ouvinte atento, mas se você for comparar os videoclipes, eles são absolutamente idênticos. Cara, você me falou, o Aventura não é uma banda primordialmente de reggaeton, não, né? Não, o Aventura é um grupo de bachata. Uhum. E na minha opinião, o Aventura e uma dupla que chama Alexandra e Monte são, assim, a nata da bachata. Que aí tem que ser um outro programa só pra falar de bachata, porque já é um outro filme e é bem bacana. Mas... Não, já coloquei na lista aqui que a gente vai ter um programa de bachata. Ele faz essa participação aí, né, junto com o Don Omar, que é, assim, também junto com o Daddy Yankee. São os dois ícones, assim, do reggaeton mais moderno, a partir aí do 2005, 2006, daí em diante. E, pra mim, é o melhor plot twist musical que eu conheço. Melhor, inclusive, que o plot twist musical do Major Tom, do David Bowie. E essa música, pra quem não percebeu ainda, ela foi gravada pelo Latino com participação do Derek Call, né? Derek Call, capitão musical. cara, é fantástico, cara. Isso aqui, eu acho que foi que 2008, né? Foi 2008, isso. A gente deve ter ouvido essa música, acho que 80% das execuções dessa música estavam relacionadas com a gente de alguma maneira. Não só ouvi, como sabia cantar. Sim, em espanhol e em português. Espanhol e português. Essa música é fantástica, ela é fenomenal, cara. E o Nick Jam, ele é americano, na verdade, mas é filho de porto-riquenho, acho que uma dominicana. E ele tem uma carreira de reggaeton grande. Ele chegou a morar em Medellín, acho que entre 2008 e 2010, mais ou menos. E essa música eu escolhi porque ela tá como a número 1 das paradas de reggaeton no mundo, então... Não, mas... Nick Jam, Hasta El Amanecer é o que tá rolando, é a nata do reggaeton de hoje. Não, ela é muito boa e o Nick Jam, ele tem também ele tanto tem uma carreira solo, como ele também faz muita participação, assim. Tem música dele com Don Omar, com Daddy Yankee, com Héctor El Bambino. Ele foi parceiro do Daddy Yankee nos anos 90, quando os dois ainda não eram ninguém. Isso, aí aliás, o Nick Jam, ele também, se não me engano, ele em algumas bandas que saíram depois, ele trabalhou como produtor, inclusive. Massa, então vocês ficam aí com Ela e Yo, com Aventura e Don Omar, e depois Hasta El Amanecer com Nick Jam. E é isso aí, a gente vai se despedindo, lembrando que a gente volta de 15 em 15 dias, e você pode participar pelo e-mail radiolatorresmo@pocilga.com.br ou então através do Twitter @radiolatorresmo. Muito obrigado, Magal. Cara, tamo aí pra falar de reggaeton, de bachata, de música, pra tomar cerveja, pra fazer agalê papito, dar-me sem parar e pra perear é comigo mesmo. É isso aí, você sabe que você vai voltar bastante nesse programa. Então fique aí com as músicas, até daqui a 15 dias. Um abraço. Um abraço. Hands up, go, go. On your feet, everybody, come on. No es pa' nadie, pa'. Y me fui con los bachateros. Aventura. Nasty, en mi falda. Ey, ey, yo. Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Somos su marido, ella y yo. Mi esposa y yo. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas, yo no sé. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por tu idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así con ese movimiento, mi no. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Pessoal,